época da escravidão negra no Brasil, muitos e muitos foram arrancados da África e trazidos contra a vontade para uma terra estranha, separados de seus familiares, apartados dos parentes mais queridos, tiveram suas vidas mudadas de uma maneira irreversível. Muitos morriam nos navios negreiros, e os que chegavam ao solo brasileiro eram submetidos a maus tratos terríveis, e muitos eram explorados, torturados e mantidos em condição subhumana. Mas nem todos os senhores de escravos eram homens maus. Muitos até tratavam seus escravos com muita humanidade. E houve um senhor de engenho que era muito bondoso por ser cristão de verdade. E este senhor de engenho ficou muito surpreso quando viu um dos escravos pedindo para ler a Bíblia que estava dentro da casa daquele senhor. E ele ficou tão admirado que um negro escravo quisesse ler a Bíblia, que pessoalmente se encarregou de ensinar aquele jovem escravo. O ensinou a ler e lhe mostrou também como interpretar os textos da Bíblia Sagrada. E aquele escravo acabou se tornando um escravo de confiança, de extrema confiança daquele senhor do engenho. Passaram-se 30 anos. Agora, o jovem escravo já é um belo senhor e dirige aquela fazenda com a mesma humanidade que o senhor do engenho, que continua patrão e que continua bondoso, mas que entregou todas as coisas na administração daquele bom escravo, o escravo cristão. Um dia, o senhor do engenho se aproximou do seu escravo de confiança e disse: precisamos comprar mais 20 escravos, porque a colheita da cana-de-açúcar vai ser muito abundante este ano e precisamos de mais mão de obra. Vamos até o mercado central e vamos comprar 20 novos escravos. E tem mais, eu deixo ao teu cargo a escolha destes 20 novos escravos. E foram ambos, então, o senhor do engenho e o escravo de confiança, até o mercado central, onde pessoas eram negociadas como se fossem bichos. Pessoas estavam ali acorrentadas, recém-chegadas da África, suadas, famintas, sedentas, temerosas, acuadas. E o escravo de confiança começou a escolher um por um aqueles que iriam trabalhar naquela fazenda, que era o sonho de todo escravo, porque ali todos tinham casa, todos tinham roupa, todos tinham comida, todos eram tratados como seres humanos, todos eram tratados com dignidade. Mas os recém-chegados não sabiam de nada disso. Não sabiam nem imaginavam a grande sorte que era serem escolhidos para trabalharem naquele engenho, na fazenda, com o senhor de engenho bom e com seu escravo de confiança. Estão ali assustados, acuados, com medo, muito medo, sendo escolhidos. E o traficante de escravos está lá, oferecendo um por um, dizendo: olha que belo negro, veja que ossos, veja que dentes, veja que físico, este é mais caro. Traficante de pessoas está ali oferecendo seres humanos como animais, como mercadorias. Porém, o escravo de confiança resolve escolher como 20º escravo um velho homem, um senhor já com os cabelos brancos, a barba comprida e branca também, um negro agora doente, alquebrado, encarquilhado. Ninguém daria nada por ele, mas o escravo de confiança escolheu como 20º escravo aquele idoso, doente, alquebrado, sem forças. Sim, é este que eu quero. Aí, o senhor do engenho, sendo muito bom, chamou o escravo do lado e disse: aquele lá não. Olha só, não tem forças nem para ficar de pé. Nota-se que está muito doente. E veja como tosse. Ele pegou alguma doença no navio negreiro. Não vai nem durar muito. Não vai durar, sim. Não vou deixar ele morrer. Por favor, patrão, endosse a minha compra. Endosse a minha escolha. Por favor, me avalize nisso. Como 20º escravo, eu quero aquele que está ali. E o senhor do engenho disse: mas ele está fraco, doente. Do que nos servirá um escravo tão velho? E o escravo de confiança disse: por favor, senhorzinho, me atenda nisso. Avalize a minha escolha. E o senhor do engenho resolveu atender o escravo de confiança e incluiu entre os 20 escravos aquele 20º, doente, fraco, alquebrado, raquítico, idoso. E o incluiu na leva que foi levada para aquela fazenda que era o verdadeiro paraíso dos escravos. E aquele escravo velho, que foi escolhido contra a vontade do senhor do engenho, era o que recebia a maior atenção do escravo de confiança. Dia e noite, o escravo de confiança estava ali cuidando daquele escravo idoso e doente, para que ele se recuperasse e sarasse. E foi assim, dia após dia, noite após noite, até que ele foi saindo do perigo, até que ele foi curando no seu pulmão, até que ele foi sarando. E, ainda que não servisse para trabalhar, pelo menos estava de pé e com saúde. Podia trazer um cântaro de água ou fazer algum trabalho leve. Mas o senhor do engenho queria esclarecer aquela história. Chamou então o escravo de confiança no seu gabinete e disse: agora você vai me dizer a verdade. Aquele 20º escravo, o mais velho, o mais fraco, o mais doente, foi o que mais recebeu os teus cuidados. E você esteve ao lado dele dia e noite, preparando os teus remédios para que ele sarasse, e eis que está ali, curado, você o curou. Me conte a verdade. Pode abrir o seu coração. Diga-me. Ele é o seu pai, é ou não é? E o escravo disse: não, ele não é o meu pai. Ah, então é o teu tio. É o teu tio, é algum parente seu da África. Diga, é seu parente, pode falar a verdade, não minta. E ele disse: não, não é meu tio e nem meu parente. Mas então me explique, por que que você fez questão de comprá-lo? E por que que você se dedicou tanto a ele a ponto de curá-lo? Diga-me, por que isso? E o escravo de confiança disse: naquele dia em que nós fomos ao mercado humano para comprar negros, eu vi aquele homem caído no chão e o reconheci imediatamente. Ele era um traficante de escravos. Sendo negro, caçava outros negros e os levava acorrentados para os navios e ganhava dinheiro com a exploração do sofrimento alheio. Eu mesmo, quando jovem, fui aprisionado por ele. Sem piedade, ele me arrancou da minha família. Minha esposa chorava, mas ele não quis saber. Meus filhos choravam, mas ele não teve compaixão. Ele me arrastou pela mata, me colocou num navio negreiro e me fez parar aqui no Brasil. E eu, por sorte, vim dar a esta fazenda. Tive o privilégio de encontrar um amo amoroso, piedoso, justo como o Senhor. Por isso, quando eu o vi ali no mercado, a princípio eu senti raiva. Ele era a causa de todo o meu sofrimento. Mas ele também foi a causa de eu ter conhecido o melhor senhor de engenho de todo este país. Ao mesmo tempo que ele me fez mal, ele me fez bem. E eu descobri que não podia torturá-lo, castigá-lo e nem permitir que ele morresse com aquela doença. Eu quis pagar o mal com o bem. Não foi assim que eu aprendi na nossa Bíblia? Não foi assim que o Senhor mesmo me ensinou a perdoar os nossos inimigos, a fazer bem àqueles que nos maltratam e nos odeiam e nos perseguem? Não foi assim que o Senhor mesmo me ensinou no Evangelho? E o dono do engenho ficou admirado que a palavra do Senhor Jesus tivesse penetrado de uma maneira tão poderosa no coração daquele escravo, tornando um homem livre de verdade, tão livre a ponto de perdoar o maior malfeitor de toda a sua vida. E ele liberou o escravo, e mais admirado ainda ele ficou naquela noite, quando viu o seu escravo de confiança lendo o Evangelho e pregando a palavra de Deus para aquele que tinha sido o seu carrasco, o seu traidor. E não é que aquele traficante de escravos no passado se converteu também, pediu perdão e se tornou um novo homem? E não foi assim que muitos naquela fazenda também se converteram e foram salvos? A libertação definitiva dos escravos no Brasil iria acontecer muitos anos depois, através de um decreto da princesa Isabel. Mas, para os escravos daquela fazenda, a liberdade tinha vindo muitos anos antes, através da palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará."